coração. Já sofri demais, já chorei, mas tudo foi em vão. Já procurei muitos caminhos, mas não consegui. Quero te encontrar, Jesus, quero te seguir. Meu Senhor, meu amor, me abraça, me consola, pois sem ti não posso viver. Meu Senhor, meu amor, sou ovelha no teu pasto, quero ter o teu amor, o teu amor. O que vou fazer para alcançar teu coração? Já sofri demais, já chorei, mas tudo foi em vão. Já procurei muitos caminhos, mas não consegui. Quero te encontrar, Jesus, quero te seguir. O meu Senhor, meu Senhor.